Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a abrir a edição número 271. Hoje damos continuidade à edição da semana passada. António, apresenta a nossa emissão. É uma grande entrevista com Rentes de Carvalho. Na primeira parte, passada na semana passada, girou à volta a conversa aqui entre os dois, entre o Portugal, o sair de Portugal, o exílio e depois a tal comparação entre Portugal e a Holanda. No caso, a Holanda merece o grande apreço e Portugal a pátria de eleição, de nascimento. De qualquer das formas, não tolheu o nosso entrevistado de realmente lançar o bisturi naquilo que de facto são os nossos pecadilhos, os nossos atrasos ancestrais e aquilo que tolhe um pouco o desenvolvimento. Nesta segunda parte, ainda repegamos um pouco nesse tema, mas depois Rentes de Carvalho fala do porquê deste relançamento literário, chegando à idade octogenária, à idade vetusta de um homem que teve estas obras, e iremos falar de La Coca e O Rebate, uma reedição para alguns, uma edição nova e pela primeira vez em Portugal por parte da Quetzal, mas dizíamos nós, Rentes de Carvalho também reflete um pouco o que é aquilo, o ambiente e a cultura da crítica, da recepção das obras, das primeiras obras de autores que fogem um pouco àqueles círculos e circuitos de compadrios, de algumas cumplicidades manhosas, a maior parte delas, que depois acabam por redundar nisto. Boa noite e melhores leituras. José Rentes de Carvalho nasceu em 1930 em Vila Nova de Gaia, local onde viveu até 1945. Frequentou no Porto o Liceu Alexandre Herculano e mais tarde os de Viana do Castelo e de Vila Real, tendo cursado Românicas e Direito em Lisboa, onde cumpriu o serviço militar. Abandonou o país por motivos políticos, viveu no Rio de Janeiro, em São Paulo, Nova Iorque e Paris, trabalhando para jornais como o Estado de São Paulo, o Globo ou a revista O Cruzeiro. Em 1956 passou a viver em Amsterdão, na Holanda, como assessor do adido comercial da Embaixada do Brasil. Licenciou-se na Universidade de Amsterdão com uma tese sobre Raul Brandão, onde foi docente de literatura portuguesa entre 1964 e 1988. Dedica-se desde então exclusivamente à escrita e a uma vasta colaboração em jornais portugueses, brasileiros, belgas e holandeses. A sua vasta bibliografia inclui vários géneros: romance, contos, diário, crónica e guias de viagem. Vou-lhe agora introduzir uma pequena provocaçãozinha, assim, que também convém neste tipo de Provo, argumento. provo. É um pouco neste sentido. O Rentes de Carvalho, da sua experiência, e depois como intelectual, que viveu tantos anos em Amsterdão, e trabalhou na Universidade de Amsterdão, uma das boas universidades europeias e mundiais, de certeza absoluta, esse tipo de sentimento permite-lhe o seu olhar e estes anos todos que lá viveu, perceber, ou se é possível, aquilo que eu vou dizer é um absurdo ou é uma mera interpretação espontânea que surge agora aqui da nossa conversa, foi da aliança, se calhar, dessa relação educacional, do respeito perante o texto sagrado, do espírito luterano com o espírito judaico, deu um pouco essa possibilidade dessa ligação entre dois povos totalmente diferentes, mas que acabaram por ter, perante o texto sagrado, um, a Torá e o Talmud, e o outro, perante a Bíblia de Martinho Lutero, relida e reinterpretada, que permitiu depois a qualquer um também ler exatamente a Bíblia de uma forma individual, que permitiu este comportamento sincrético perante o mundo e perante a realidade. E a vida, em suma, não é? Eu não saberia dizer, mas eu não saberia dizer, não, mas o holandês tem uma necessidade física de empreender e ganhar. E tem uma virtude, ele não se importa de empreender e perder, porque ele volta a empreender até que ganhe. Quer dizer, há uma força no caráter holandês que se nota até nas crianças. as crianças pequeninas começam a fazer trabalhos e ficam contentes de ganhar mais do outro. Mas eu não creio que a nossa influência, a influência dos nossos judeus, foi forte noutro aspecto. Uh-huh. Foi forte. Os judeus, os sefarditas, levaram à Holanda um brilho que eles não conheciam. Foi uma espécie de a transfusão de uma elite formidável, muito rica, muito inteligente e muito culta, num meio quase bárbaro. Eles eram um bocadinho selvagens naquela altura. E os portugueses deram-lhe, os judeus portugueses deram um grande brilho. Uma ostentação, um gosto. Uma certa maneira de encarar a vida. Quer dizer, o aporte foi muito, muito valioso. E depois veio a outra camada de judeus, Ashkenazi da Europa Central. Da Europa e da Rússia, e trouxeram então aquele impacto mais bárbaro, mais comercial, mais empreendedor. Quer dizer, tudo isso deve ter contribuído, ou pelo menos deixado um verniz na sociedade holandesa, que ainda se sente. Porque uma coisa é assim, quer dizer, nós percebemos isto, são questões, vamos lá, de um tipo de forças que se vão dialogando e ao mesmo tempo afrontando na sociedade holandesa, um fediver de todos os dias. Por exemplo, sabe-se que o Ajax Futebol Clube é mais ligado à comunidade judaica holandesa e o PSV Eindhoven é mais frísio. E, portanto, estes pormenores ainda são latentes e projetam-se, por exemplo, num dia de grande futebol entre estes dois clubes que, ao fim e ao resto, são o sentimento de duas comunidades que ainda se dialogam, mas ao mesmo tempo também, ou não, é não, mais um fé de inverno mesmo. Não. O Ajax é do AM Berro? O Ajax é realmente um clube que foi, sempre teve diretores judeus, que é de origem judaica, mas é mais uma questão de rebeldia entre a capital e a segunda cidade. E o Porto. Eindhoven, que é onde são o PSV, que é a cidade industrial. Mas isso dá por vezes uma origem a certas explosões de racismo, mas é um racismo quase caricato, que não é sério. É um racismo de andar aos pontapés, eu soube, e depois bebe a cerveja e acabou tudo. Não é uma coisa difícil. Um longo inverno após 1945 reflete os destroços da Segunda Guerra Mundial, os panzers nazis que destruíram, invadiram a Holanda e a Bélgica e depois a França, e após 45 também serve um pouco para mostrar esse espírito empreendedor da Holanda. Sim, a Holanda, logo uns meses depois da capitulação, a Holanda fez uma coisa que seria impensável noutro país que não fosse a Holanda. Havia um senhor que era o ministro das Finanças, chamado Lifting, e o senhor Lifting, que era de facto o patrão do governo, tomou uma medida espetacular. Os holandeses, como bons empreendedores e comerciantes, tinham ganho muito dinheiro com os alemães. Uhum. Não foi, financeiramente não foi uma perda. Eles ficaram, ganharam muito dinheiro. Mas os alemães, que eram malandros, tinham impresso muito dinheiro falso. E aquele dinheiro falso não estava coberto por ouro em barco. Nada, em lado algum. O Sr. Lifting sabia que havia muitos holandeses que tinham enriquecido enormemente. E fez assim: ouça, durante duas semanas, toda a gente que tem dinheiro, pequeno ou pouco ou muito, vai depositá-lo no banco. E tem que provar como é que o ganhou. Durante essas duas semanas, cada cidadão holandês vai receber, a partir de hoje, 10 florins para poder comer durante essas duas semanas. Um fundo de maneio para... Claro, sujeito que tinha dinheiro negro, perdia-o, se declarasse, tinha de pagar uma enorme multa. Portanto, quer dizer, ele limpou a moralidade. Limpou. O mecanismo da suspeita desapareceu. Exatamente. Quer dizer, isso é preciso um país muito bem organizado, um país também com muito sentimento de democracia, um país onde, onde, que não vai... que isso não vai dar lugar a choques sociais. Quer dizer, é... Portanto, que depois isso... provoca o rancor e toda uma série de... E a partir daí começou todo o holandês com 10 florins, e depois veio um senhor primeiro-ministro que fez uma coisa excepcional. Toda a gente, inclusive a rainha, a partir dos 65 anos, tem direito à reforma da velhice. Olha, isso foi... As pessoas têm uma certeza. E uma seriedade. E então, outra vez, esse sentimento, todos em conjunto. Em união. Quer dizer, não há um fulano porque tem um amigo na Caixa ou nas finanças que recebe, não recebe 10, mas recebe 20. Unamo-nos, nós somos os famosos anónimos. Mesmo assim já cumprimos os mínimos. Somos todos únicos, que mais vão querer de nós? Para provar quem vai à frente ou fica atrás. Se é por ir estabelecer um novo recorde, cumprimos o Guinness ao preço que for. E fica o assunto homologado e sai espumantes. Às vezes dá para um banquete ou delas sandes. Sempre complicamos a coisa mais simples e simplificamos a complicada. Sai enrajado ao tiro pela culatra, às vezes mata, às vezes ressurreição. Foi do espanto. Só neste país é que se diz, só neste país, só neste país, só neste país, só neste país, só neste país, só neste país é que se diz, só neste país, só neste país, só neste país, só neste país. São muitos séculos em morna ebulição, a transitar entre o granizo e a combustão. E um qualquerino para qualquer situação, um pessimista otimista. E vai abaixo e vai acima, pessimista otimista. E vai abaixo e vai acima, e vai abaixo e vai acima. E agora rima. Portugal é nosso pão. Pelo futuro, que este país ainda tem futuro. É verde e maduro como a fruta, às vezes brota, às vezes consternação secou no chão. Por isso unamo-nos, nós somos os famosos anónimos. Mesmo assim já cumprimos os mínimos. Somos todos únicos, que mais vão querer de nós? Para provar quem vai à frente ou fica atrás. Só neste país é que se diz, só neste país, só neste país, só neste país, só neste país, só neste país, só neste país é que se diz, só neste país, só neste país, só neste país, só neste país, só neste país. São muitos séculos em morna ebulição, a transitar entre o granizo e a combustão. E o coqueirinho para qualquer situação, pessimista ou otimista. Portugal é nosso pro bem e pro mal. E o bem que está bem, e o bem que está mal, e o bem que está bem. Portugal é nosso pro bem. La Coca. Tudo o contrário de que estivemos aqui a falar. Isso é Portugal. Vigaristas. Contrabandistas. Contrabandistas, vigaristas, não, eu nem diria. Não, mas é. Contrabandistas, contrabandistas, homens de que narcotráfico, questões entre duas regiões, por incrível que pareça, muito semelhantes, e há algum. Uma é a noite e outra é o dia. São dois irmãos, já quem diga, separados pelo mesmo rio, o Rio Minho, no caso. Este Portugal que inicia-se, provavelmente, quando um dos protagonistas é jovem, e depois vem, aos anos 80, a Vila Nova de Cerveira, a Viana do Castelo, Braga, com uma série de protagonistas em que um deles, depois, mais tarde, está na Holanda e é confrontado com um amigo para o desenrascar numa situação de aperto. É um pouco estes três pontos geográficos, o Porto, o Douro, que é o limite desse Minho mítico, ou celta, ou céltico, seja lá o que for, e depois o Alto Minho de Portugal, com a Galiza, e com toda uma série de indivíduos, que uns tiveram sorte, mas percebe-se que eles sorte não tiveram nenhuma, e aqueles impérios acabaram por ruir como um castelo de cartas. É este o retrato, um pouco, do nosso Portugal indefinido, um Portugal que deita a mão a qualquer expediente para fazer uma fortuna mais ou menos esplendorosa, mas de fogo fato. É um pouco isto que está aqui neste seu La Coca. Possivelmente, sabe, porque eu acho o bom português não é menos empreendedor que o holandês. O que ele não tem é a base. Os contrabandistas que eu conheci e por quem tive e tenho amizade, não me importa em que espécie de negócios é que eles funcionam, desde que não me toquem a mim, mas são pessoas que começaram em geral de zero. E quando você começa do zero, tem de ter uma grande força de caráter e um sentimento de poder arriscar, que lhe permite ir esgravatando até que atinge uma certa craveira financeira e social. Toda essa gente, ou quase toda essa gente que eu conheci de um lado ou do outro da fronteira, tinham tinham no fundo, como é que eu vou dizer, não encontro a palavra para dizer isto, mas tinham um bom, havia ali qualquer sim, coisa de bom, de... Tinham um fundo de querer vencer na vida, uhum. de querer ser melhor, de sair do pântano em que o destino os pôs. E claro, era gente que deitava a mão, ou que deita a mão, de toda a espécie de possibilidades. E vão subindo, sabem, na sociedade há umas hierarquias, há uns escalões, e eles vão esgravatando até que conseguem chegar ao topo. E depois, em geral, quando lá chegam, não ficam desorientados porque não têm, não, ninguém lhes deu a base, nem a vida, nem a escola, nem a família, lhes deu a base para poder funcionar nesse universo que criaram e que depois os torna infelizes. Têm dinheiro e não sabem quando fazer o dinheiro, nem sabem o que é que podem fazer para si próprios. E ao fim e ao cabo, essa gente, esses homens são figuras trágicas, porque acabam mal no sentido em que acabam numa grande solidão. Mas ali há dois predadores. Há o guarda fiscal, que percebe que não consegue vencer o status quo da situação, daquele desenrascanço, em contraponto, mas é um homem íntegro, de uma moral inatacável, obstinado pela verdade, mas perante a realidade, aquilo que ele constata no dia-a-dia é que é uma espécie de herói solitário, uma espécie de, vamos lá, não será uma atitude quixotesca, um Don Quixote, nem pouco mais nem menos, mas a realidade é muito mais, tem uma velocidade muito maior do que aquilo que é. Mas aproxima-se do quixotesco, porque o guarda fiscal só tinha apenas uns instrumentos míticos que não funcionavam e que a própria lei se encarregava de dizer. Por exemplo, o contrabandista do tabaco era apanhado com um caminhão de tabaco, ele pagava a multa e ficava com um papel na mão que lhe permitia ir buscá-lo às abertas, porque ele tinha o papel e o papel. Quer dizer, há uma. Eu não sei porque é que os dramaturgos portugueses não, ainda não se aventuraram a explorar esse filão da comicidade da lei em Portugal, porque há países onde a lei, e não é só a Holanda, há países onde a lei é mesmo a sério. O meu amigo Noel Teixeira, que foi agora homenageado em Guimarães, um dia que ele barafustava contra os Estados Unidos, ele disse: "Olha lá, você é um ignorante. Os Estados Unidos têm de tudo, pior do melhor. Mas já viu algum país no mundo que se arrisca ou que em lei está acima do presidente dos Estados Unidos? Então não puseram o sujeito na rua." Pois, claro. Quer dizer, agora em Portugal nunca houve essa lei, nem vai haver. Nunca haverá. Mas aquele ritual de passagem no Rio Minho jovem, quando se vê prestes a afogar, essa situação nesse rio e é salvo de uma maneira que depois há uma ligação para a vida, é um pouco esse nosso destino. Nós andamos sempre à espera de Nossa Senhora, ou do milagre, ou de qualquer coisa. É um pouco essa nossa... Ou do Salazar que nos salva, mas agora é que chegamos ao ponto desgraçado que já não há Salazares. Nós não... Ou nos salvamos a nós próprios... O que será complicado. Mas terá de ser. Lá que terá que ser. Não é? Eu ainda ontem falando com uma jovem rapariga, nem teria 30 anos, disse, a minha esperança, eu vou morrer e não vou deixar Portugal na mesma, mas a minha esperança são vocês, têm 20 ou 30 anos, que se juntem e que façam alguma coisa, que exijam, e que não deixem entrar neste jogo dos pais, que opa, não é melhor pedir favor ou pagar umas coroas ao sujeito. Não, recuso isso. E eu, felizmente... Já começo a ver aqui além que há uma rapaziada portuguesa que bate o pé. E é bom que haja muita gente. Quando formos muitos a bater o pé, então, mas eu já cá não estou. O Rebate é um Portugal dos finais dos anos 60, anos 70. É um retrato... 60. Sim, 60. É um retrato do início da Guerra Colonial, porque era a África como alternativa... E percebe-se que este Abel Valadares provavelmente terá ido para Paris a salto. É um retrato do Portugal profundo, com as suas paranoias, com a sua libido disfuncional, com imaginários recalcados, com a influência atroz e pesada da Igreja Católica, a figura do padre, um padre que depois, mais tarde, irá ter um conflito ideológico, ou pessoal ou individual. Tudo isto como... servido por um retrato a dois contrapontos. O mais distante, que é a figura de Abel Valadares, o homem que trabalhou como um mouro português, com algum sucesso da diáspora, isto por um lado, e por outro lado, aquele Portugal que não faz nada a não ser beber umas canecas e umas malgas de vinho tinto, fazer estalar uns foguetes na aldeia a quando da festa do Santo Popular, São Lourenço, São Miguel, seja o santo que for, e depois... a figura omnipresente da GNR igual a PIDE, que era esse, e o regedor, que era o intermediário entre a polícia política de Salazar e o homem que controlava a vida desta gente toda, com umas moçoilas à mistura. Já iremos mais tarde à sexualidade e à carnalidade, mas é um pouco este o retrato de um Portugal que não se perdeu assim tanto, que o Rentes de Carvalho pretende mostrar com este seu outro romance lançado em Portugal. Pois, é assim. Mas eu vou-lhe contar uma história. Eu nasci em Vila Nova de Gaia, em 1930. Em 1942, em 42 ou 43, havia eletricidade nas ruas de Gaia, pouca, mas havia em muito poucas casas eletricidade. Nós não tínhamos eletricidade, nós não tínhamos água encanada. E isso era, digamos, o século XIX. Quando, no mês de setembro e pelo Natal, nós íamos atrás dos montes, à aldeia, eu caía de imediato, quer dizer, eram umas 10 horas de comboio e de burra, eu saía do século XIX e caía no Império Romano. Ou na Idade Média, porque não, no Império Romano. Porquê? Pois aquelas trequeiras à porta, aqueles dejetos lançados para a rua... Aquela a nossa, varjeira a casa, e aquelas burras. A casa ali. Dos meus avós, a casa do meu avô materno, que é agora a casa que nós reconstruímos e onde ficámos ganhos de pão. A traseira da casa era o cagadouro público. E não havia, não havia. Pois. Não era nem falta de respeito. Só a minha avó, de vez em quando, aparecia à janela e dizia: você não podia cagar para o vestido que está aqui o menino. Quer dizer, mas eu chegava ali e era o Império Romano, porquê? O arado, até 1950 e pico, deve ter sido. O arado era o mesmo arado que os romanos deixaram. Era uma haste de pau, outra haste assim diagonal com e com uma cunha, ponta de ferro. Uma cunha de. Uma ponta de ferro. Os carros de bois eram os mesmos do Império Romano, porque são aqueles carros de rodas muito altas, com dois buracos, que é para lhes permitir passar as diferenças de terreno sem. Quer dizer, eu vivia a dois tempos, ou a três tempos, porque vivia ainda nos livros, eu vivia a três dimensões. Mas foi sempre a dimensão romana, a dimensão estranha, mas carinhosa, daquela quase selvageria em que as pessoas morriam de antraz, as pessoas morriam de bexigas, as pessoas morriam de tifo, e aquilo era tudo mandado por Nosso Senhor e muito bem aceito. Quer dizer, isso deixou-me também um fascínio por esse tempo. Não era um tempo em que eu não, claro que não sofria, mas pelo Tomás, pelo Chico, pela Barbeira, por aquela gente toda. Observava, mas não sofria. E guardei isso um dia. Acho que é muito bem que se tenha perdido, mas eu sinto-me, de certa maneira, muito privilegiado porque eu pude assistir. Eu, quando lia, ou quando ainda agora leio Camilo, eu transporto-me a uma época em que a maioria das pessoas, ou uma vivência que a maioria das pessoas não teve. E sinto-me rico. Não sou alcoólico. Mas isto é um romance a dois momentos, a dois tempos, tem dois narradores. Há um, quase uma parte final, o próprio um narrador que tem 12 anos, o jovem que vai pela primeira vez ao Mugadouro, ou a Gorazes e à feira. E nessa segunda parte também há um rebate, também há um toca-rebate. Há ali vários momentos simbólicos também relativamente importantes, ou muito importantes. A figura do pai, que é um homem, para ele uma figura, um homem obstinado, ascético, com rigor interior, um homem que não se deixa envolver por alguma sacripantice e esse atavismo religioso que a impotência individual depois faz canalizar para o sagrado, isto por um lado. Também há uma crítica implícita a alguma oposição política feita de teoria lisboeta e pouco mais, ou então os conspiradores de farmácia de final de tarde, e depois esse paraíso perdido, por um lado, que é essa reminiscência da infância que ficou depositada numa memória narrada exatamente nesse momento. E depois temos a narrativa propriamente dita. Toda uma série de quase uma ópera bufa, os personagens movem-se em grande velocidade, parece uma comédia de Aristófanes à portuguesa, em que o Abel Valadares é o pretexto para fazer qual panela de pressão emergir tudo o que lá está de uma forma que surpreende até o próprio leitor. É um pouco este trabalho que, ficcional que pretendeu realizar. Sim, realmente foi mostrar a disfunção entre aquele que realizou mais ou menos o sonho de todos, e aqueles que não têm sonho nenhum, uhum, e que sabem que estão presos a uma situação miserável, que não tem saída, que é aquilo, nem a morte dá a saída, que é o inferno em vida. Uhum. Mas é um inferno que as pessoas aceitam. Porque não têm outro. Não têm outra vivência, têm aquela, infelizmente. Porque depois vê-se, por exemplo, quando o padre já não é padre. Um pouco o irónico desta questão. Não, o irónico, essa era a esperança que haja alguém a tocar a rebate, ou que haja padre que se levanta, que faça abanar as consciências. É. Mas aquelas pessoas continuam a pedir-lhe um conselho, e ele diz: calma, mas eu não, já não. Mas faz favor, dê-me. E depois a senhora, que ele vai lá: olha, se fosse meu filho, eu dava-lhe um par de estalos nessa cara, que deixava essas ideias malucas. É todas estas ligações e estes fios. O que não viu ainda, o que talvez não tenha visto, não podia ver, é que, ao fim e ao cabo, esse romance foi escrito em 70, foi editado em 71. Em 71. E a esperança era que abandonasse qualquer coisa, mas não abandonou nada. Nada. As críticas que tinha foi: o sujeito não conhece a gramática, conjuga mal os verbos. Não, e depois um senhor escreveu naquela revista da Gulbenkian, como é que se chama? Colóquio Letras. Não, o Colóquio, sim. Que, isto é pornografia. Não? Pois, porque as mulheres, a Luísa andava com a perna à mostra, aquelas carnes, ainda por cima exóticas, porque era francesa, esse imaginário. A francesa é o sonho, era o sonho. Do mesmo que as andaluzas eram para no Oeste de Queiroz, uh-huh, uma espanhola era uma coisa. Para nós, uns anos mais adiante, já era a francesa. Agora não sei, não é ninguém. Provavelmente não é nenhum, porque as portuguesas deixaram de ter buço. Então, portanto, porque é um pouco. E agora ficaram como o objeto de desejo. Já se pode servir em casa. Já se pode, exatamente. Mas é um pouco esse exercício, aquela mulher. Comporta-se no Mugadouro ou no interior, no Portugal, isto é, não é localizar, porque senão seria. Isto não é regionalismo, isto é um romance epocal, é um romance quase para a universalidade portuguesa do momento, aquilo que foi. Sim. É um pouco este exercício que se pode fazer, dizendo que esta francesa comportava-se em Portugal como se comportava em França. Pois. Independentemente do Valadares lhe dizer. Porque ela não entendia, ele depois aí é que percebeu a tal esquizofrenia. Eu estou em Portugal, ai meu Deus, tu vê lá. É um pouco isso. É, pois ele coitado, ele arriscou qualquer coisa. Quer dizer, ele trouxe uma granada de mão, mas não sabia como é que havia de despoletar a coisa. Uhum. E ele arrebenta de vez em quando. Rebenta-lhe mesmo nas mãos. Mas era, ao fim e ao cabo, a intenção do romance era mostrar a situação e dar um pouquinho de esperança, mas não. Não deu nenhuma. E depois a questão do rebate, um incêndio, não um incêndio, a casa feita de pantanas ou não, quem dá o rebate normalmente nas aldeias, ou à época seria provavelmente em situações de emergência, quem ali dá o badalo é a louca da casa. É um pouco esta ideia, uma espécie de exercício de ópera bufa, quando eu disse anteriormente, era este mesmo Portugal em que por tudo e por nada se via o pecado, o absurdo, a impossibilidade das coisas mudarem. Era um pouco por aí. Sim, é um pouco isso. E a figura do rebate, que toca a rebate, ela toca a rebate sem saber o que faz. Pois porque, é isso. Porque como é idosa e já um pouco demente, ela toca porque o barulho, porque há agitação e não faz ideia nenhuma do porque é que está a gritar, a tocar a rebate, como a gritar por socorro. Porque depois vemos neste romance, na tal segunda parte final, em que esse Portugal era um Portugal, como diz aqui, bem medieval. Assistimos àquela questão do Diário de Notícias dar um Natal. Diário Popular. Ou era o Diário Popular. O Diário de Notícias era. O Casamento de Santo António. O Casamento de Santo António. Portanto, o Diário de Notícias era mais o Natal dos hospitais, dos pobrezinhos e tal. É este tal Portugal em que estranha a inconsciência com o governo do dia a dia. É um pouco esta medievalidade, se quisermos, que ainda se mantém neste Portugal. Quase sem remédio e sem conserto, esta piolheira que nos atormenta de todas as vezes. Este o rebate é um pouco uma metáfora à volta dessa impossibilidade de receber o ar fresco do exterior, que muda um pouco esta forma de estar quase fadística, mas esta triste sina parece quase assim ali da pelas ciganas dos ciganos aqui deste rebate. Sabe, eu hoje, o Portugal de hoje, que está de certa maneira mais moderno e mais confortável, ele dá-me mais pena do que o Portugal pobrezinho em que eu nasci. Porque enquanto houve ditadura e muita miséria, havia o sonho, a esperança de isto um dia vai mudar. No momento em que isto mudou, ou que houve a possibilidade de mudar, o resultado foi negativo. E hoje não há ditadura para lutar contra, hoje não há contra o que lutar, porque todas as influências são exteriores. Estamos um pouquinho abandonados a nós próprios. Nem há a coação da polícia secreta, embora haja. Não há por que lutar. Uhum. O sujeito não pode lutar contra os mercados, quem são? Não pode lutar contra os ministros, porque eles estão lá, foram eleitos, estão a fazer aquilo que podem. Quer dizer, ou se forem socialistas, ou se forem da PSD, não me importa. Quer dizer, o que deixou de haver, na minha ótica, é esperança. Eu gostava que... Eu já disse um dia a uns amigos holandeses, eles ficaram zangados comigo. Eu disse, sabe, o que nós precisávamos era um terremoto de Lisboa. E depois haver uma limpeza quase geral. E depois vir assim uma ajuda exterior que nos levante e que nos ponha nas escolas. E que nos ponha a aprender e que nos salve. E falinhas de pão. 9 milhões de humanos, país de florestas e de rios, país de montanhas e de praias, de adufes, freitas e tambores, país de províncias, distritos e concelhos, país de freguesias, de cidades, vilas e aldeias, Portugal de capital Lisboa. É pena capital, pena seres apenas a cabeçorra gigantesca e mal pensante que nasce entre as pernas do Tejo. É pena capital, pena que em ti se escrevam os livros da incultura, que em ti se define a liberdade em bocas libertinas. Portugal, país fardado à força, país forçado à farda, país fadado à forca. Correntes de Carvalho diz isto, e estamos já quase a chegar ao final da nossa entrevista, diz isto, a página 164 deste seu rebate. Não respondo a doer-me da miséria que leva a minha gente a tanta cegueira. E depois diz isto, famélicos, preparando as postas, as compadrices, teóricos de borra, a fazerem-se reputações à custa de problemas bizantinos, mas desprezando o trabalho que é trabalho, e cujo fruto aparece nas gerações futuras. Talvez tenha sido isto que tenha incomodado os críticos do Diário de Notícias à época, da Colóquio Letras e de outros ismos que estavam a fazer a aparição na Academia Portuguesa, embora em 71 este tipo de lucidez, este tipo de quase capacidade não divinatória, mas quase de oráculo. O país, passados estes anos todos, de facto, é isto que ainda continua e valoriza e torna atual este seu romance, porque a literatura é isto, é nunca perder essa atualidade. Sim, é possível, a salvação, quer dizer, a salvação não, a falta de impacto, ou o que valeu aos senhores que acharam o livro uma burrice, é que eu não tinha voz, a minha voz era nula. Eu nessa altura era conhecido na Holanda, que é que adianta a intelectualidade portuguesa que um sujeito seja conhecido e respeitado na Holanda. Na rua dele, lá na Holanda. Isso não é de cá. Portanto, isso não incomodou ninguém. Mas o que é facto é que foi escrito, estava escrito. Pois é, mas está escrito e ficou... mas isso tem alguma repercussão agora, é adorável, eu fico muito sensibilizado, porque mesmo 40 anos depois dá uma certa satisfação do sujeito saber que não foi em vão, que disse, que tocou o rebate, que ninguém ouviu, está ótimo, mas agora há um eco que diz, olha, afinal havia um sujeito a tocar em qualquer parte. Mas sonharia, e não há, antigamente havia milagres, Nossa Senhora aparecia, tudo mais, ou aparecia um ditador e que ia salvar a coisa, mas nós hoje não temos nem ditadores nem santos. A salvação tem vindo de nós próprios e não vem das pessoas de meia idade, nem dos anciãos, nem gente como eu que estão com o pé na cova, tem vindo da juventude, e essa juventude não tem instrumentos, não tem. Deram-lhe uns iPods e deram-lhes umas internets e não sei o quê, mas deram um Facebook, é tudo fantasia. Há sujeitos que têm 1.600 amigos no Facebook. Dizem, opa, que desgraçado. Ninguém tem amigos no Facebook. Você está mais sozinho do que está, como está no seu quarto. E essa é que é a tragédia. Esta juventude tem de sair desse buraco onde a meteram, uhum, e onde ela tem de estar, porque não tem outro, e tem de, digamos, assim, um bocadinho de forma patética, tem de ver a luz, e quando vir a luz, talvez então faça alguma coisa. Eu não tenho esperança, não posso ter esperança porque sou realista demais e vivi demais para ter, mas tenho fé. Eu tenho fé na juventude, que haja uma juventude, que haja um movimento, que haja alguém, um escritor, um escultor, um cineasta, que consiga abanar a coisa e dizer, vamos lá todos, uhum, juntos. Enquanto não houver isso, quando tem de se terminar com o jeito, tem de se terminar com a corrupção, a tem cunha, de se terminar com a cunha, com a desgraça deste país, a cunha, coisa mais. Eu no outro dia tinha uma senhora da Câmara, Clara, veio-me entrevistar, tivemos depois a falar e diz ela, agradeceu-me porque tinha 2 anos atrás que lhe tinha dito para ler a história de Portugal de Oliveira Martins. E dizia assim, mas isto é o Portugal de hoje. Disse, oh menina, pois, está a ver que bom, leia, espalhe a voz, nós precisamos, mas é de sair daqui, uhum, sair daquele buraco em que nos meteram, ou em que nós próprios também nos metemos. Também nos pusemos a jeito. É, a culpa, nós primeiro não vamos trabalhar, primeiro vamos, a gente chega à repartição e vai tomar um café. É. Eu fui às urgências médicas em Mogadouro, estava a senhora da limpeza a atender, e então as senhoras que foram tomar café. E eu ia com o caso urgente e as senhoras não vinham, porque tinham ido tomar café. Eu fui no outro dia às finanças, perguntei, eu queria falar com o Flávio, fui tomar café. Eu ri, mas disse, quer estar? Não, deixe lá, eu estou a ver só de mim próprio, porque eu queria, eu também gosto de café, mas que diabo, não. Enfim, mas sejamos otimistas e desejamos que a juventude que abra os olhos e que diga aos pais, que faça, falando mal e porcamente, que façam um manguito à sociedade portuguesa, uhum, e aos pais e aos primos e aos favores e ao sujeito que dá um jeito e a outro que tem influência, que façam um manguito a isso tudo e que vá para a frente. Uhum. Eu já estou quase como o primeiro-ministro. Se não houver a tua solução, fujam daqui e voltem depois com ideias de novas. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Provavelmente este é o seu último trabalho. Pode divulgar, se quiser, se tem projetos, quanto mais não seja, de reflexão sobre esse lado mais cotidiano e prosaico da vida de todos os dias, há ficção para sair ou não, aquilo que eventualmente ainda anima o Rentes de Carvalho neste século XXI como autor, revelado agora e conhecido, e tudo aquilo que eventualmente terá para propor aos leitores, que fundamentalmente estarão disponíveis para ler e perceber e, acima de tudo, interiorizar, refletir e, vamos lá, de forma individual, começarem a perceber o que são este tipo de pequenas retratos, pequenas amostras do nosso ser, do nosso cotidiano como portugueses neste Portugal do século XXI. A Quetzal propôs-as publicar por ano 2 livros meus. Ainda vou ter, talvez, por 3 ou 4 anos. E vou escrevendo, tenho um blog, vou escrevendo o meu blog todos os dias, mas eu tenho uma coisa, que é que há talvez uns 10 ou 15 anos, eu esqueci-me da idade. E hoje, biologicamente, tenho 82 anos, mas deixei de ter idade, por acaso, que não tem graça nenhuma. Como o físico aguenta e funciona bem e a cabeça não está demente, eu vou-me divertindo a fazer aquilo que mais gosto, que é escrever. E tenho sempre um romance pendurado. Mas enquanto quando já não houver o romance publicado na Holanda, que já não haja, então sai outra coisa feita agora. Porque, quer dizer, é disso, não é disso que eu vivo, mas é disso, é para isso que eu vivo. Final da edição número 271 de Livros com Rumo. Hoje transmitimos a segunda parte da conversa com Rentes de Carvalho. Despedimos-nos com promessa de novo regresso, já na próxima semana, com novas conversas, novos autores. Tenha uma boa noite. Thank you.